نحمدہو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سپیتاز ارمان uma das qualidades que desaparecerão quando a gente aproximar-se do dia de Qiyama, assim como o Nabi sallallahu alaihi wasallam explicou no hadith, existem certas qualidades que vão desaparecer enquanto a gente se aproxima do dia de Qiyama. Então, uma das qualidades que vai desaparecer é a qualidade de verdade e honestidade. A qualidade da amanat é uma qualidade que vai desaparecer quando a gente se aproximar do dia de Qiyama. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Idha duyi'atil amanatu fantadhir as-sa'a." Quando a qualidade da amanat dari, isto é, a qualidade da honestidade, desaparecer no ummat, então fiquem a saber que o Qiyama está muito próximo. Em outras palavras, quando a gente ver que a qualidade da amanat já não existe, a gente deve estar ciente, a gente deve reconhecer que o Qiyama está a vir. A gente pode ver hoje em dia, para encontrar uma pessoa honesta, quanto difícil é. Pessoas que estão à procura de alguém para gerir seu negócio, pessoas que estão à procura de alguém para gerir sua loja. Pergunta a ele como é que é difícil encontrar uma pessoa que é honesta, uma pessoa verdadeira. É muito difícil. Mesmo aquela pessoa simples que está a andar na estrada, um homem simples na estrada, até o governante, é muito difícil encontrar uma pessoa honesta. Está muito difícil. Então, isto é sinal de que Qiyama está muito próximo. Enquanto que qualidade de honestidade e ser verdadeiro são qualidades que encontramos na vida de Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesmo antes de Nubuwwat, mesmo antes da profecia, ele já era conhecido como As-Sadiq al-Amin. Era uma qualidade dele, era o título dele. Mesmo os não-muçulmanos, antes da profecia, conheciam ele como As-Sadiq al-Amin, o verdadeiro, o honesto. Na altura em que ele estava a fazer o Hijrah, estava a emigrar de Meca para Medina e estava a deixar Meca. Estava a deixar Meca porquê? Porque as pessoas de Meca, os descrentes de Meca, já não queriam a ele, queriam assassinar a ele, queriam expulsar a ele. Então ele preferiu que agora é tempo de eu sair de Meca e viver em Medina. Mas naquela altura em que ele estava a abandonar, estava a deixar a cidade de Meca, foi forçado a deixar, ele tinha consigo guardado pertenças das pessoas. Pertenças de quem? Dos descrentes de Meca. Estavam guardados com ele. Diz que em Meca as pessoas que tinham coisas valiosas, se eu tinha uma coisa valiosa e tinha medo de guardar comigo e entregar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesmo não muçulmanos confiavam a ele, porque ele tinha qualidade de honestidade. Sabiam que eu posso confiar a ele, posso guardar a minha coisa com ele. Ele não vai se apoderar daquilo. Ele não vai negar que não recebi, isto aqui não é teu. Então eles sabiam que Nabi sallallahu alaihi wasallam era alguém que eles podiam confiar, guardavam com ele. E diz que Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando estava a deixar Meca, ele avisou as pessoas, avisou Ali radiallahu anhu: olha, isto aqui pertence a fulano de tal, aquilo ali pertence a fulano de tal. Quando eu deixar Meca, então quando eu sair, por favor, entrega ao dono. Cada coisa entregar ao dono. Então esta era a qualidade de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Existem incidentes da vida dos sahaba que mostram essa qualidade da honestidade que eles tinham na sua vida. Diz que uma vez Nabi sallallahu alaihi wasallam enviou Hazrat Mu'adh radiallahu anhu para Yemen. E quando enviou Hazrat Mu'adh para Yemen, era para Mu'adh radiallahu anhu ser o governador de Yemen. Então, quando estava a partir, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava a enviar o Mu'adh, disse ao Mu'adh, deu a ele muitos conselhos: olha, tenha cuidado com isso, tenha cuidado com aquilo, seja particular nisto, seja particular naquilo. Deu muitos conselhos e depois enviou o Mu'adh radiallahu anhu. Então, quando Mu'adh radiallahu anhu partiu e já estava longe, ele viu que à distância estava um cavaleiro a vir com muita velocidade. Cavaleiro a vir. Então ele parou. Quando o cavaleiro chegou perto, disse: como Mu'adh, Nabi sallallahu alaihi wasallam esqueceu de dar-te a ti, esqueceu de dizer alguma coisa, está a chamar a ti de volta. Então Mu'adh radiallahu anhu voltou. Disse: o que foi, Nabi sallallahu alaihi wasallam? Por que me chamou de volta? Deve ser uma coisa muito importante. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: oh, Mu'adh, eu esqueci de dar a ti um conselho, esqueci de avisar a ti uma coisa. Disse que, olha, na posição onde tu estarás, tenha muito cuidado com honestidade. Tenha muito cuidado em ser honesto. Naquela posição que tu estarás de governante, há de haver sempre alguma coisa a te afastar da honestidade. Mas sempre tenhas medo de Allah. E disse a ele: O man yaglul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah. Que aquela pessoa que for desonesto, a trazer aquela desonestidade dele no dia de Qiyamah, vai ter que responder por causa daquela desonestidade dele no dia de Qiyamah. Meus irmãos, um muçulmano e um não muçulmano não são iguais. Um crente tem consciência de que eu vou ter que responder perante Allah. Se eu me apoderar de algo que não é meu, não me pertence, se eu me levar algo injustamente, eu vou ter que responder perante Allah. Amanhã vou ter que dar conta por cada coisa que eu fizer, por cada coisa que eu disser. Se eu enganar, se eu aldrabar, se eu roubar, vou ter que responder perante Allah. Um crente tem essa consciência. Diz que no tempo do Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele passou pelo mercado e viu que tem um sahabi que estava a vender grão. Estava a vender grão e tinha lá um monte de grão. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi e colocou a mão dentro do monte. Viu que dentro do monte o grão estava molhado. Em cima estava seco. Então ele perguntou àquele sahabi: o que é isso? Estás a fazer? O que é isso que estás a fazer? Aquele sahabi disse que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ontem à noite choveu muito, então todo o meu grão molhou. Se eu colocar grão molhado em cima, o que é que vai acontecer? Ninguém vai comprar. Então eu pus o molhado em baixo, pus o seco em cima, assim as pessoas vão comprar. O Nabi sallallahu alaihi wasallam ficou muito zangado, disse: Man ghashana falaysa minna, man ghashana falaysa minna. Que aquela pessoa que nos engana, aquele que nos aldraba, isso aqui é enganar. Isto aqui é aldrabar. E aquele que nos aldraba não pertence a nós. Aquele não pode ser muçulmano, aquela pessoa que engana. Um muçulmano é sempre fiel à sua palavra. Um muçulmano é sempre honesto. Antes, quando dizia que é muçulmano, as pessoas tinham certeza que este aqui é honesto. Quando dizia que é muçulmano, as pessoas se sentiam seguras. Que este aqui é muçulmano, então vai ser honesto. Hoje em dia, meus irmãos, é triste. Quando dizem que é muçulmano, as pessoas ficam amedrontadas, ficam com medo. Será que ele vai ser honesto? É muçulmano, será que vai ser honesto? Antes não era assim. Um muçulmano sabia que eu tenho que dar, eu dei a minha palavra, eu tenho que cumprir com a minha palavra. Eu sou honesto, eu devo ser honesto, eu tenho que responder perante Allah por aquilo que eu faço, por aquilo que eu digo. Diz que noutra ocasião havia na batalha de Khaybar, enquanto a batalha de Khaybar decorria, havia um escravo liberto de Nabi sallallahu alaihi wasallam de nome Mid'am, e ele também participou na batalha. Diz que enquanto ele estava a colocar o assento em cima do cavalo do profeta sallallahu alaihi wasallam, então os descrentes arremessaram uma seta, atingiram o Mid'am e Mid'am perdeu a sua vida. Quando aconteceu isso, aqueles sahabas que assistiram começaram a dizer: boas novas para o Mid'am, Mubarak para o Mid'am, perdeu a vida no caminho de Allah. Então Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando ouviu, disse: não digam isso, eu estou a ver Mid'am a queimar no fogo de Jahannam. Que eles ficaram: como é possível? Ele morreu como um mártir. O alto, mais alto de grau de sacrifício que uma pessoa pode fazer é entregar a sua própria vida no caminho de Allah. Como é possível? O profeta, ele morreu como um mártir. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que houve uma vez que ele levou uma manta que não era dele, apoderou-se de uma manta, e eu estou a ver ele a queimar no fogo de Jahannam por causa daquela manta. Aquela manta está à sua volta com fogo a queimar a ele, só por causa daquilo. Então, meus irmãos, isso é algo muito, muito... Diz que Abdullah bin Umar, radiallahu anhu, essa qualidade de honestidade, é algo muito importante para a vida de um crente. Para o imã permanecer de um crente, essa qualidade de honestidade é muito importante. Diz que Abdullah bin Umar, radiallahu anhu, uma vez estava no deserto. Então, sentou-se para a refeição. Estendeu o seu lenço, sentou-se para a refeição. E como é sunnah, apareceu alguém, ele convidou para partilhar. Passou alguém, ele convidou. Esta pessoa que passou era um escravo e tinha consigo carneiros, estava a pastar. Então Ibn Umar chamou a ele para partilhar a refeição. Mas aquele escravo rejeitou, recusou, disse que eu estou de jejum. Ibn Umar disse: nesse calor, primeiro, não é mês de Ramadã. Segundo, está um calor, só passa vento quente. Como é possível ele jejuar? Então ele disse que eu tenho esperança que Allah vai me recompensar por este jejum. Então Ibn Umar disse que vamos lá ver se ele é verdadeiro. Então pensou e disse a ele que: olha, dá lá um carneiro teu, vamos degolar, vamos comer juntos. Então aquele escravo disse que esse carneiro não pertence a mim, eu não posso te dar. Então Ibn Umar disse: tá bom, vamos fazer assim, eu vou te dar-te o dinheiro do carneiro, o valor, tu levas para ti, vamos degolar o carneiro, vamos comer a carne juntos. E depois, quando voltares, diz ao dono que um lobo comeu o carneiro, devorou o carneiro. Era uma coisa normal. O dono nem ia desconfiar. Então aquele jovem, quando ouviu essa sugestão de Ibn Umar, ele começou a tremer. Começou a tremer. Disse: "Ain Allah? Onde é que está Allah? Eu posso aldrabar o meu dono, mas eu não posso aldrabar Allah. Eu posso enganar o meu dono, posso justificar, mas como é que eu vou justificar perante Allah? Como é que eu vou responder perante Allah?" Quando Ibn Umar ouviu isso, meus irmãos, quando a pessoa deixa algo por causa de Allah, a pessoa tem chance de cometer pecado. Mas eu deixei por causa de Allah. Allah vai recompensar com algo melhor do que aquilo. Você sacrificou. Você podia fazer haram. Podia receber de forma haram. Mas você sacrificou por causa do temor de Allah. Allah vai te dar de via halal. Imam Shafi costumava dizer: "Man taraka shay'an lillah, awadahu khayran minhu." Aquela pessoa que deixar algo por causa de Allah. Eu deixei algo haram por causa de Allah. Allah vai te dar, melhor ainda de forma halal. Se você deixar por causa de Allah, Allah vai te dar melhor. Ibn Umar viu a sinceridade desse jovem, viu a sinceridade desse escravo. Então Ibn Umar radiallahu anhuma foi à procura do dono. Quando voltou, disse: quem é o proprietário daquele escravo? Então apontaram que o dono do escravo é fulano de tal. Ele foi lá ter com o proprietário, perguntou: quanto é que você quer para o teu escravo? Ele disse o valor, pagou. Disse: quanto é que você quer para os teus carneiros? Ele pagou o valor, comprou os carneiros, comprou o escravo, foi ter com o escravo e disse: você agora é um homem livre e todos esses carneiros eu dou a ti como hadia, como oferta. Meus irmãos, por quê? Por causa da honestidade dele, Allah recompensou ele. Existe outro incidente de Abu Bakr al-Wasiti. Abu Bakr al-Wasiti é considerado entre os muhaddithin. Diz que ele, enquanto estava a estudar em Mecca, vieram pessoas para efetuar o hajj. Enquanto efetuavam o hajj, alguém perdeu uma bolsa. Perdeu uma bolsa, uma carteira. E ele apanhou a carteira, abriu, viu que lá tinha dinheiro e tinha um colar de pérolas muito valioso. Se fôssemos nós naquela ocasião, naquela situação, ia dizer o quê? Sorte. Sorte, levar, pôr no bolso, é sorte. Mas um crente não faz isso. Ele foi à procura do dono. Disse que isso aqui não me pertence, eu tenho que devolver quem é o dono. Então, depois de alguns dias, ele escutou alguém anunciar que tinha perdido uma carteira. Alguém fez um anúncio que perdeu uma carteira. Ele chamou, foi lá ter com essa pessoa, perguntou a ele que carteira era. Ele descreveu a carteira, era assim, e descreveu o valor que tinha lá. Não havia dúvidas que o proprietário era ele. Então ele pegou a carteira e entregou a ele. O dono quis recompensar a ele, abriu, quis lhe dar alguma moeda, quis lhe dar alguma coisa, algum valor. Então ele disse que não, in ajriya illa ala rabbil alamin. Que olha, minha recompensa está perante Allah. Eu não fiz nada demais. Eu só fiz aquilo que era o meu dever. Eu te devolvi a ti aquilo que pertencia a ti. Eu não fiz mais do que o meu dever. Recompensa, eu tenho esperança que Allah vai me recompensar por isso. Então, depois de muitos anos, o Abu Bakr al-Wasiti terminou os seus estudos. Então, quando estava a voltar, quando estava a regressar a casa, naquele tempo, a viagem era feita de barco. Então, enquanto ele viajava, estava a viajar de barco, diz que aquele, houve um vendaval aquele barco naufragou e toda a gente que estava naquele barco afogou-se, exceto este Abu Bakr al-Wasiti. Diz que o Abu Bakr al-Wasiti conseguiu salvar-se daquele navio, daquele barco, conseguiu salvar-se e foi, agarrou uma tábua e foi arrastado até uma ilha. Quando ele chegou na ilha, ele começou a ouvir adhan. Diz que aqui pelo menos existem muçulmanos nessa ilha. Então foi à procura da mesquita, do masjid. Chegou no masjid, explicou às pessoas que eu vim de tal lugar, fui para estudar e isso não aconteceu. Explicou a eles tudo e pediu a eles para permanecer no masjid. Então eles aceitaram. Ele, como era alim, estava no masjid. Então ele decidiu, naquele tempo, enquanto ele estava lá e enquanto ele fazia planos para ele regressar, até o mais esperava do transporte para ele regressar até onde ele ia. Então ele disse que, para não perder o meu tempo, começou a ensinar as crianças daquela localidade a recitar o Coran. Depois de uma semana, duas semanas, as pessoas começaram a ver que aqui tem benefício, começaram a ver que vale a pena manter este jovem aqui, porque as nossas crianças antes não sabiam recitar o Coran, agora já sabem recitar o Coran. Antes não tinham akhlaq, não tinham boas qualidades e agora estão a ter boas qualidades. Outra lição que a gente tira deste incidente também é a importância do maktab, a importância de enviar as nossas crianças para ir estudar din. Muitas das vezes nós só preocupamos com nossas crianças estudarem na escola. É somente isso que a gente sabe. Depois, quando a criança cresce, não sabe recitar o Corão, não sabe os básicos de Din, e a criança torna-se um descrente por causa da nossa falha. Então é muito importante a gente enviar a criança para o Maktab para ir aprender o Din. Aí ela vai aprender a reconhecer Allah, aí ela vai aprender a recitar o Corão. Então eles começaram a ver que aqui tem benefício, que as crianças estão a mudar, estão a aprender bom akhlaq, estão a aprender a recitar o Corão. Decidiram que deviam manter aquele alim lá. Deviam manter este senhor, este alim. Tinham que manter naquela localidade. Agora, como é que podiam fazer ele ficar lá e não voltar? Começaram a pensar, qual é a melhor forma de manter ele aqui e ele não voltar para a localidade dele? Quem pode adivinhar o que é que eles pensaram? Qual seria a maneira de manter ele para ele não voltar? Quem pode dizer? Qual seria a melhor maneira de manter ele para ele não voltar? Então pensaram, parece que ninguém vai conseguir aqui. Pensaram, será que a única maneira para ele permanecer aqui é fazer ele casar como moça daqui. Então, vamos fazer ele casar aqui. Então quando arranjaram uma moça, perguntaram a ele se ele queria casar, então ele aceitou, fez o casamento. Então no dia em que levaram ele, depois do casamento, os irmãos, os tios da menina, quando levaram ele para ir ver a noiva, a esposa, quando levaram a casa para ele encontrar com a esposa, ele entrou lá e começou a olhar, em vez de olhar para a esposa, começou a olhar para um colar que ela tinha. Só ficava a olhar para o colar. Tantas pessoas que trouxeram ele ficaram assim um pouco envergonhadas. Sim, Molana, o que foi? Então ele disse, olha, esse colar, uma vez eu apanhei esse colar em Maca e eu entreguei o dono. É esse mesmo colar que eu estou a ver aqui. Aí as pessoas, quando ouviram isso, disseram Allahu Akbar. Todos disseram Takbir, Allahu Akbar. Disse que... Então ele perguntou o que foi. Eles disseram que, olha, o pai dessa menina faleceu há pouco tempo atrás. Perdeu a vida há pouco tempo atrás. E ele sempre fazia dua. Oh Allah, faça a minha filha casar-se com aquele jovem que eu encontrei em Macá. Porque para apanhar uma pessoa honesta está muito difícil. Oh Allah, faça a minha filha casar-se com aquele homem honesto que eu encontrei em Macá. Então Allah Ta'ala fez com que ele, o navio dele, naufragasse. Fez com que toda a gente afogasse. Fez com que ele chegasse até aquela ilha para concretizar para concretizar o dua do pai daquela menina. Mas isso tudo, meus irmãos, é por causa de quê? Por causa da honestidade dele. Porque ele foi honesto. Allah Ta'ala recompensou ele da melhor forma. Então, quando a gente é honesto, Allah Ta'ala também recompensa. Allah Ta'ala vai entregar a ti, vai conceder a ti aquilo que você sacrificou, aquilo que você deixou por causa de Allah. Allah vai dar algo melhor ainda de forma halal. Tem um hadith, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diz: La imana liman la amanata lahu. Que aquela pessoa que não tem esta qualidade de amanat, aquela pessoa que não tem a qualidade de honestidade, la imana liman la amanat, não tem imã. Em outras palavras, imã e honestidade vão juntos. Imã e honestidade são qualidades que andam juntos. Quando a pessoa perde a qualidade da honestidade, então a pessoa perde. O imã dele também fica fraco. O imã começa a desaparecer poucos aos poucos. Então, essa qualidade de honestidade, pode ser que a gente não dá muita importância à honestidade, mas é uma qualidade muito essencial para um crente. Um crente que não é honesto, meus irmãos, há dúvidas no imã dessa pessoa. No hadith, vem no Muslim Sharif, vem um hadith no qual o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que Allah Ta'ala enviou essa qualidade da amanat dari nos corações dos sahaba. Allah Ta'ala deu a eles essa qualidade de amanat dari, de honestidade. E depois é que eles começaram a aprender o Qur'an e o Hadith. Começaram a aprender o Sunnah e o Qur'an depois de ter essa qualidade de amanat, a qualidade de honestidade. Em outras palavras, se a pessoa não tiver essa qualidade de honestidade, até vai causar corrupção no próprio din. Quando a pessoa não tem honestidade, a pessoa pode estudar, a pessoa pode falar árabe, a pessoa pode ter estudos de din. Mas quando não tem honestidade nele, ele vai utilizar o din para ir de acordo com os seus desejos. Enquanto que a pessoa, em vez de abrir o Corão e Hadith, em vez de abrir o Corão e ir à procura do que Allah e seu Rasul querem de mim, o que a pessoa vai fazer quando não tem honestidade? Há de abrir o Corão e há de procurar aquilo que eu quero, através daquilo que Allah e seu Rasul estão a dizer. Quando você não tem honestidade, você há de ir à procura do teu objetivo no Corão. Onde é que eu posso? Onde é que eu posso encontrar aquilo que eu quero? Onde, como é que eu posso fazer riba halal? Como é que eu posso fazer zina halal? Como é que eu posso fazer bebidas alcoólicas halal? Por quê? Porque não tem a qualidade da honestidade. Então, antes da pessoa aprender o din também, tem que ter qualidade da honestidade. Se você não tem amanat, não tem honestidade, você, a pessoa, vai corromper o din de dentro. A gente pode ver hoje em dia pessoas que aparentemente são pessoas estudadas, pessoas que têm din, pessoas que aprenderam o din, falam árabe e tudo, mas a corrupção que eles estão a causar, a divergência que eles estão a causar, porquê? Porque não tem essa qualidade de honestidade. Se você tem a qualidade de honestidade, a pessoa, o teu din também vai estar certo, a tua interação, a forma de interagir com os outros também vai estar correta. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam alertou, disse que antes Allah Ta'ala colocou, antes dos sahaba mesmo de aprenderem o din, Allah colocou esta qualidade de honestidade nos corações deles. Depois é que eles foram ta'allamu al-Qur'an ou ta'allamu as-sunnah, e depois é que eles foram aprender o Qur'an, depois é que eles foram aprender o sunnah. E depois Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que havia um tempo que eu não tinha medo de fazer negócio ou de negociar ou de comprar com qualquer pessoa, mas hoje em dia eu só posso negociar com fulano. E disse que Nabi sallallahu alaihi wasallam, nesse mesmo hadith, disse que há de chegar um dia em que há de se dizer que a pessoa honesta só existe naquela localidade, há uma pessoa honesta. E Nabi sallallahu alaihi wasallam, num outro hadith, disse: "Inna akhwafa ma akhafu alaykum kullu munafiqin alimul lisan." Isso não tem nada a ver com o tópico, mas está relacionado por causa da qualidade da honestidade. Diz que Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que aquilo que eu mais temo sobre o ummah, aquilo que eu mais temo sobre vós, é kullu munafiqin alimul lisan. Todo aquele munafiq, todo aquele que não é crente verdadeiro, alimul lisan, que tem a qualidade, tem o dom da língua, que consegue articular a língua, consegue falar, consegue dar bayan, mas não tem din, kullu munafiq, que dentro dele não tem nada, está oco, din não tem nada. Não tem din, mas consegue articular, então consegue influenciar as pessoas negativamente. Então a gente deve estar em cautela. Muitas das vezes vem alguém, fala árabe, mas não, a gente consegue ver que não tem din, sunnat não tem, não tem sunnat, não tem kufiô, não tem malaya, vem o fato e gravata, epa, vem influenciar, vem ensinar isso, mas se ele próprio não tem din, não tem sunnat na sua vida, como é que ele pode ensinar a ti o sunnat? Se ele não está convencido que o sunnat é a melhor coisa, ele prefere utilizar roupas do oeste, ele prefere utilizar roupas dos europeus e vem te ensinar o din, você pelo menos tem que ter um pouco de desconfiança. Se ele não está convencido que o din é verdadeiro, se ele não está convencido que o sunnah é a melhor coisa, ele prefere adotar o sunnah de outras pessoas, como é que ele pode ser verdadeiro? É certo que o importante é o íntimo. Tem pessoas que dizem que o importante é o coração, fora não interessa. É certo que o importante é o íntimo, fora não é o...